faltavam palavras para descrever. Eram tantas formas de eu poder amar, e os meus pensamentos só ficavam. Todas as dores para longe de mim, mostrando que sorrindo eu poderia viver. Por quê? Na noite as estrelas eu posso apreciar, não tenho mais motivos da escuridão temer, porque com sua luz eu posso enxergar a minha lua que resolveu. Meu Deus pudesse fazer ainda mais alegre, consegue deixar quando olhando pra mim tenta dizer. Que não encontra maneiras para explicar como poderia um segundo viver uma emoção difícil de se controlar. Que